Eu não sabia que a saudade fazia uma ferida, uma dor constante que aumenta de dia para dia. Se pudesse, enfiava a mão dentro do peito, tirava este aperto que me deixa sem jeito. Dizem que o tempo tudo apaga, tudo se esquece. O amor não é uma luz que se apaga quando apetece. É uma questão de tempo, porque é que a dor continua. Sinto-me abandonado como um mendigo na rua. Um homem numa ilha e preciso de ti. Cheguei à conclusão, sou incompleto sem ti. Se pudesse voltar atrás, diria em cada oportunidade: amo-te muito, é a verdade. Gostava de te ter aqui, olhar teus olhos e dizer-te as saudades que sinto. Não sei viver sem ti. O tempo passa e não consigo tirar-te dentro de mim. Não consigo esquecer-te. Eu fecho os olhos e como se estivesse aí ao pé de ti. Mesmo ao pé de ti. Talvez seja pedir demais, mas baby, dá-me mais um tempo. Só mais uma chance. Eu vou provar-te que mereço o teu amor. Amar-te só a ti, baby, só a ti. Saudades que sinto. Não sei viver sem ti. I miss you. Anda, vem para o pé de mim. Quero abraçar-te e dizer-te as saudades que sinto. Custa-me tanto viver assim. Estava tudo bem, mas estava tudo errado. Se precisas de mais, então eu dou-te mais. Dou-te tudo o que for preciso para ter-te ao pé de mim. I miss you. Estarias comigo para todo sempre. O destino quis levar-te assim. De repente eu aceito, perdoo, mas não me esqueço. Uma nova oportunidade e tudo o que eu peço para te ver, para te abraçar, olhar no teu olhar, dizer tudo o que não tive tempo de falar, dar-te um abraço e um beijo de carinho. Não paro de sonhar contigo quando estou sozinho. De vez em quando era difícil falar contigo, mas eu adoro tanto conversar contigo. Ouvir os teus conselhos, davas-me calmo, os meus olhos já secaram, agora choro com a alma. E gostava de te ter aqui, olhar teus olhos.